deixá-la, da minha vida arrancá-la. Volta te pedir perdão, que perdoe os meus instintos, os meus atos e meus gestos. Sou um homem que errou, oh, oh, oh, oh. Talvez meu futuro está em suas mãos, estragado por pecado. O que posso fazer? Não sei. Como pode ser tão linda, me deixando apaixonada do meu amor. Tenho controle. Cê é um maldito veneno que vem em forma de beijos e que tem gosto de mel. Num barco sem destino, só um sonhador perdido. Te dei minha alma quando me apaixonei. Cê é um maldito veneno que vem em forma de beijos e que tem gosto de mel. Vou me livrar desse jogo e desfazer esse elo. Quando me apaixonei.